Não. Agora eu entro na coisa. Está gravando. Idiota. Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos e robôs. E eventualmente escuta outros seres humanos roubando internet. Eu sou o Pedro Baroni, que comigo está o Thiago. Já preparou uma musiquinha Zanetti, que ele é burro pra caralho, colocando a hora errada. Eu achei que ia demorar mais pra carregar. Ah, que saco, eu nunca coloco as músicas no lugar certo. Porque você é burro com tecnologia. Vamos lá, grava, Baronão. Vamos gravar! eu desencanei de fazer aquela coisa sempre com uma palavra com P, porque você agora é o Thiago Musiquinha Zanetti. Todo episódio Sim. Tem uma musiquinha no Thiago Musiquinha Zanetti. É verdade, tem razão. Tá ficando cansativo, você tá parecendo Bozo já. E você acha que o P não era cansativo? Cara, ai, tira isso aqui. Diferente toda semana. E é uma música diferente toda semana. Ainda é musiquinha, Thiago Musiquinha. E você era o Pezinho. Nossa, não, muito que tá sério, né? Thiago Musiquinha, lá, lá, lá, lá. Thiago Musiquinha. Galera, no intervalo a galera chega assim, ó, musiquinha. No intervalo. Você fala intervalo ou recreio? Intervalo. Até hoje no trabalho eu penso que o almoço é o recreio. Isso diz muito sobre você. Agora a gente almoça juntinho. Tá foda, né, gente? Puta, que eu vejo você demais. Eu tenho a sensação que eu vejo você o tempo todo. É um caralho essa vida. É um exagero de Thiago na vida, mas ninguém merece tanto Thiago na vida. É, no trabalho eu fico quietinho. Ainda bem. Alguma vez na vida eu tinha que ficar quieto, né? Algum momento da meia-noite ao meio-dia, você tem que ficar quieto. É só quando eu durmo. Mal é mal, porque eu tenho bruxismo, ronco. Nossa senhora. Eu tenho bruxismo, eu me acordo com o meu próprio bruxismo. Caralho, é tenso, hein? É, nem tanto. Mas quando. Você quer mais limoneto da H2O? Pro bono. Esse episódio vai ser repleto disso, né? É verdade. De qualquer forma, né? Mas são referências, já diria o mercado do qual falaremos. Ah, o bom é que tem um profissional do mercado aqui. Não me ofende. Agora que saiu, cospe no prato que comeu, né, filha Nossa, da puta? Nossa, o cuspo escarro, velho. Caga igual o Vitinho cagou no chão quando a gente chegou aqui. Tipo assim, ó, você quer esse prato de cocô com minhoca? Ah, quero, por favor. É o que tem agora pra comer e tem bastante, né? Não vou passar fome. É. A partir do momento que você pode comer macarrão em vez de cocô, né? Você cospe no prato do cocô, lógico. É verdade. Mas não... Estamos para falar de um dos piores mercados para se trabalhar. Aê! Propaganda! Nós pulamos direto na pauta. Como é que virou assim agora, né? É porque é agência de publicidade. Vamos falar nos termos. É o budget, o deadline tá apertando. Então, vamos lá. Primeiro você faz um brain para definir como vai ser o episódio. É um brain. É um brain. Ah, tá. Pega as ideias, você vê o briefing do cliente. O briefing, certo. Que normalmente são dois e-mails que o atendimento imprimiu, porque o atendimento é jumento. Não é uma piada, é real. E por que eles imprimiram? Você pode acessar num computador. Porque eles são idiotas. É diferente, por exemplo, a gente que trabalha como editor, a gente pega e... Aí, por favor. Tá bom. Ai, peraí, vai falando aí. Vai contando... Não, porque eu ia falar, porque a gente trabalha com... Como editor, a gente trabalha com papel, a gente tem que ler. Tem que ler, olhar, pegar, bater ali pra bater em mim. E assim, você tem que pegar uma amostra do que vai sair, uhum, sim. E ver se tá tudo certo, tá tudo, né? Okay, o papel batendo. Certo, sim, cor sim. Certa, lá, lá, lá. Exato, é. Publicidade não. propagandas. Tem mais termo? Porra, se tem. Que não pode ter termo. E são todos em inglês, né? Porque é pra... Você tem o branding, você tem o concept, você tem o... O que mais? Puta, vai surgir. Fazer, sabe? Uma call. Assim, vai surgir os termos, conforme a gente for falando. Fazer uma call é mais amplo, não é exclusividade não, desse mas mundo é... publicitários. Vira uma segunda língua mesmo. Assim, é natural você sair falando termos, especialmente se você trabalha para empresas grandes, tipo Ambev, que é o antro da desgraça em solo nacional. Foi lá que você trabalhou com o Alessio, né? Não, na Ambev, né? Numa agência que prestava serviço para Ambev. Sim, eu chamei o Alessio para trabalhar lá. É. E eu nunca achei que isso ia dar certo. Nossa, o nosso grupo é muito unido, né? Porque, tipo, você é a cola de tudo. Você trabalhou com todo mundo já. Só falta trabalhar com o Ayrton Marinho. Não, obrigado. Não. Agora eu consigo ver ele no busão. Falando de mim. Eu sou Ayrton. Ele fala assim, cara. É bom que bem no começo, né? Agora eu já posso falar que eu tava escutando e eu posso mandar um e-mail. E ele vai mandar um e-mail. Ai, opa. Que nem no Nerd Nation, que ele chegou pra gente. Eu mandei um e-mail, vocês vão falar, né? Vocês vão falar do evento que vocês estavam comigo? Mas ele é bom pra controle mental, porque a gente acabou de falar. A gente sempre fala do Ayrton, é nosso mascote. É verdade. Ayrton, a gente te ama. De um jeito bem depreciativo, tá? É, lógico. É o amor dolorido esse aqui. Amor do bichinho, mas... coitado. Ela não sabe melhor. Mas vamos começar, então, pelas propagandas offline, as propagandas clássicas, as propagandas de televisão. Aquelas propagandas que marcaram uma geração inteira, né? Sim. A gente até teve no começo... Você vai deixar aquele comecinho que a gente começou a cantar? Talvez sim, talvez não. Talvez vá pro final. E Reis Principia. A gente pode falar de publicidade subliminar também. É verdade. Jequiti. Tem casos célebres além da Jequiti? Tem, Coca-Cola. Coca-Cola, é verdade. No cinema. É verdade. Bom, mas vamos lá. Vamos primeiro porque o Brasil sempre foi meio que tipo uma potência da propaganda. É, que você tem grandes nomes, né? Tipo, Nizam Guanais, da DM9, agora da África. Você tem o Washington Oliveto. Sim. Grande bêbado, o Washington Oliveto. Você já jogou ping-pong com ele? Com ele bêbado, com um copo de uísque na mão. Você deveria ter muito jogado uma raquete na cabeça dele pelas coisas que ele fala. Ele não falava naquela época, né? Ele guardava. Ele guardava. Não, ou você era anestesiado, porque era mais comum que se falassem aquelas coisas naquela época. Ele não tinha tanta exposição, na real, viu? É verdade, é. Por isso que a rede social expôs as coisas, né, das pessoas. É. Aí, maldita internet. Nossa, mas grandes méritos. Deve ser rico, esses caras devem ser muito ricos, né? Ridiculamente. Nossa, ridiculamente. Mas deve ter tanto dinheiro que o cara deve jogar fora dinheiro. Fala, meu, o que, que eu faço com esses sacos aqui? É de dinheiro? Ah, vou jogar fora. Não. Não. E deve ser uns puta dos muquirana. Porra. É, verdade. Até mesmo porque a galera não ganha tão bem assim a agência. Não, eu tô falando do Washington Oliveto, o Milo Manara, aí como é que é o nome do cara que você falou? Se tivessem dinheiro pra jogar fora assim, eles pagariam melhor as pessoas. É verdade, é. É nada, eles iam pegar tudo pra eles. Porque esses é assim que funciona. Você que tava falando que eles enfiavam dinheiro em saco e jogavam fora. Eu já mudei de assunto, já mudei de pensamento. Porra! Você não pode se contradizer 4 vezes em 1 minuto, velho. Try me, baby. Não. Eu não duvido da sua capacidade de fazer isso. É só que é amoral você fazer isso. Ah, tá. Não, tudo bem. A sua capacidade. É antiético. A sua capacidade pra essas coisas é tipo aquele ditado. Nunca subestime a estupidez humana. Eu nunca subestime a estupidez, Thiago. Você é o potencial inteiro da humanidade de estupidez. De uma pessoa. Será que o vento batendo aqui no microfone faz... Assim? Não. Ah, então tá bom. Porque eu não tô ouvindo, né? Mas eu não sei se... Tem uma meia na frente, o pop, né? Filter. O pop filter. É uma meia 3/4. E como a brisa não tá tão violenta assim, não chega a fazer barulho. É. Se a gente fosse drogadito, a gente ia falar brisa e falar... Ah, brisa! Limite! Vou ver ventania lá na Praia Branca e tal, essas coisas. Praia Branca. É, Praia Branca. É praia de maconheiro, que é Praia Branca e é Praia Preta, não é uma coisa assim? Eu não faço ideia. É, não, Praia Branca, todos os caras que é maconheiro iam pra Praia Branca. Praia Branca, não sei onde é litoral norte, acho, né? E aí tem a pedra de não sei o quê, que os caras falam, subi lá, fiquei numa beleza. Aí. Sabe o que eu odeio? Praia Branca no Guarujá. É no Guarujá? É. Ah, então é litoral sul. Pô, parabéns aí. O senhor conhece geografia. Sua geografia tá incrível do litoral. Afiadíssimo. Fala outra praia aí que eu falo qual, se é norte, sul, leste ou oeste. Não tem nem leste. Oeste. Uma praia pro oeste, Thiago. Sua geografia tá ótima mesmo. Mato Grosso não é praia? Mato Grosso é um nome esperto. É, chega no Pacífico, né? Ó, Mato Grosso é muito esperto o nome. Porque, tipo, o que tem lá? Mato. E o mato de lá é grosso. Quê? É uma propaganda local. Você tirou a média da espessura do mato do Brasil inteiro e lá é mais grosso. Vamos falar sobre aí o Brasil. Aí virou Mato Grosso. Eu sou mais velho que Tocantins. E o Mato Grosso do Sul? É que é bastante grosso, só que só no sul. Só que é pra baixo. É pra baixo. Dependendo. Alguém virou e falou Mato Grosso até aqui. Depois você tinha mais Mato Grosso pra baixo. Aí virou Mato Grosso do Sul. É, podia... Que é um colado no outro. É um colado no outro. Eles podiam falar, tipo assim, vamos fazer só o Mato Grossão? Mato Grossão. Mas ou Matão Grosso. Mas faltou uma agência de marketing. Podia ser só Matão. Matão. Vamos fazer um rebranding. Rebranding, isso. Revitalizar a marca. Exato. Foi o que aconteceu com o Tocantins. É verdade. Então, viu? Aí, ó, rebranding. Desde o Tratado de Tordesilhas, muita coisa mudou. Oh, se você for pensar bem, Brasília só é uma forma de propaganda política, porque era Rio de Janeiro, a capital do Brasil. 50 anos em 5, então, Michel já Temer, assim. Aqui 50 anos em 5, por causa do Temer. Por causa do Temer. É, tá foda, né, Temerzão. Mas a Brasília foi uma puta jogada de marketing. É marketing. Sim. Aí chamou o careca, como é? Esqueci o nome do Neymar lá. É Niemeyer. Neymar. O Niemeyer com o cabelinho do Neymar, assim. Se eu lembrar, não, eu coloco na capa. Não podia ser o Neymar, porque se ele caísse, ele ia rachar em mil pedaços. É verdade. É aquela música lá do Legião Urbana. Me fiz em mil pedaços. É o Niemeyer chegando no médico. Em Brasília. Aí, é que nem o C-3PO nas costas do tio Paca. O Niemeyer todo partido nas costas. É que ele já era unificado antes de Brasília, né? Nossa, sim. Caralho, ele já era velho, acho que na época dos Bandeirantes, né? Uma coisa assim, né? Tipo... Ele era velho demais pra ir pra Segunda Guerra. Ele foi dispensado. Ele foi dispensado, é verdade. É. O cara morreu, sei lá, mês passado, né? É. Se morreu, acho que ele tá dormindo. Não, eu sigo a teoria de que ele era Highlander e a Rainha Elizabeth cortou a cabeça dele pra não dividir mais poder. É. Nossa, a Rainha Elizabeth é foda, hein? Outra forma de marketing, a realeza inglesa. Que ela não serve pra nada, eles não mandam em nada. É, quem manda é o primeiro-ministro lá. Mas vamos voltar. Vamos voltar. O Homem do Bombril. Porque nessa época, essa época que pode ser considerada a era de ouro da publicidade brasileira. Sim. Você só tinha. Um dos principais meios que você tinha era a TV, né? Era o meio mais chamativo. Era um dos principais. Era o principal e, convenhamos, ainda é. É, porque você tinha mídia impressa. Mas mídia impressa existe faz tempo pra cacete. É. Propaganda em revista, em jornal, outdoor. Sim. Banners, cacete, faixa. Beleza. É. Isso é padrão. Chega um momento que você nem enxerga mais. É, vira white noise. White antes image. Da época da lei Cidade Limpa, em São Paulo, tinha muita propaganda, mas, sinceramente, eu nem via mais. Não, você não via mais. Só que, assim, depois que rolou Cidade Limpa, deu uns 2 anos, eu fui pra outra cidade. É assustador. É bizarro. É bizarro. Pula na sua cara. Não, na época eu lembro de um monte de gente reclamando. Eu até falei, pô, caralho, quanto outdoor. É, você fala, ah, né, eu nem me incomodo. Não, você nem tão longe, você vai tipo, pra Campinas, assim, pro lugar próximo, que você vê, você fala, caralho, meu, o que é isso? E, tipo, foi uma coisa boa, na sim, boa, sim, foi bem bom. Minha calça tá rasgando. Legal. É, coxa grossa. Tá recosturada, sabe? Vou ter que costurar, que senão vai que vai. Aquela remendada bonita. Que daí começa a rasgar ao redor do remendo, daí você vai fechar. Vira uma calça nova. Vira uma calça, como aquela calça pescador. Você vira aquele Homem-Aranha acolchoado, sabe? Antieletricidade. Vira o Shocker. É o Shocker. Com as costuras. É, agora você é um edredom. Mas essa mídia é mais fácil de ser ignorada, né? A TV, ela é super chamativa, ela tem som, tem imagem e tá no meio das coisas que você quer ver. Sim. Não, e tipo, antigamente ainda, você tinha que levantar pra mudar o canal. Nossa, então, mano. Tipo, você assistia propaganda por inércia. E foda-se. Você aceitava já, por ter TV aberta. É. Que nem tinha TV a cabo ainda. Essa geração não faz ideia do que é isso. Não. E eles reclamam ainda se tem propaganda de 5 segundos no YouTube. Pois é. Isso porque não usa Adblock, tu nos trouxa. É verdade. Enfim. Você aceitava. É. Se eu vou ver TV, vai ter propaganda. É. Depois que a TV acaba, você tinha canais específicos, tipo HBO, Telecine, que assim, eu vou te passar um filme inteiro sem propaganda. É. Mas depois vai ter. Mas daí tem a TNT que faz outro pensamento. Eu vou te passar um monte de propaganda e no meio vai ter um filme. Fraturado em 20 minutos, em blocos de 20 minutos. E se bobear, vai cortar uns pedaços dele pra caber na programação. Exato. Na TNT Action. Eu gosto do Universal, que é personagens, que os personagens são reais. Eu gostava que uma vez deu problema na Warner e as propagandas ficavam em espanhol. Sim! En Warner Channel. Eu gostava da Warner, ou da TNT, não lembro qual dos dois, que se você deixava no SAP, É. Antigamente não era digital assim, né? Até. É. Aí você deixava no SAP, tinha umas propagandas que eram compartilhadas com o americano também, né? Tipo da Caixa. Ah, sim. Caixa, sessão de cinema da Caixa. Uh-huh. Aí tinha o cara daquela voz gringa de trailer falando: Caixa Movie Theater. Caixa Movie Theater. Ô, Vitinho. Vitinho, sai dos controles da mesa. Ele vai começar a apertar tudo. Vitinho, vai pra caralho, Vitinho. Aperta a bunda dele que ele vai, sai. É bem assim mesmo. Vai. Mas que gato safado. Vai. Não faz cara de coitado, vai, que não tem dó de gato, vai. Não. Vocês são tudo pilantra. Vai. Deu uma escorregada. Deu uma patinada na mesa. Fica aí. Fica de boa. Olha lá, ele deu um... Então. Então, TV era o lugar onde a publicidade brilhava. Ah, né? Sim. É, uma propaganda bem feita. Uma propaganda bem executada ficava pros anais da história. Sim. As pessoas cantavam, lembravam dos jingles, né? Influenciava a cultura pop. É. Era usada em programa de humor, sabe? Sim, sim. Toda uma repercussão. É. Tipo a propaganda do Guaraná, que foi super famosa na época, do Pipoca e Guaraná. Né? Pipoca e Guaraná, é. Pipoca na panela. Reza a lenda que Nizam Guanais... O Milo Manara. O Milo Manara. Ele mandou a propaganda numa reunião, assim, ó. Pau, na hora. Caralho. Reza a lenda, que ele tipo tava tentando levantar um conceito. Ah, acho que não. Ele tá ficando 10 meses pra fazer negócio, aí fala que é isso, então, pra levantar a bola. É, tem muito disso, mas às vezes rola. Não, rola, porque se o cara tá no on the mode de trabalhar com uma coisa, você pá, você cria. É. Que assim, eu já vou falar aqui, na real... Todo dono de agência é um senhor escroto do caralho. Aê! Um bosta egocêntrico da porra. Sim. Seres humanos horríveis. Na moral, até das agências em a merda. Uh-huh. Que é todo um modus operandi, sabe? Todo um jeito de pensar uh-huh. é escroto. Sim. É, só que alguns deles são grandes gênios, de verdade. É por isso que eles têm grandes agências. Não, nem todo cara que é escroto deixa de ser burro. É, sim. Tipo, normalmente o contrário. Normalmente o contrário, é, exatamente. Difícil é o cara ser legal e... É. Mas aí... Tirando essa parte, esses caras são muito inteligentes mesmo. Eles dizem que, tipo, tava mal complicado de arranjar um esquema que, tipo, fosse o que o Guaraná tava atrás e tudo mais, aquela coisa. Falou que ele colou na reunião, e ele é um louco do culto, sempre foi. Chegou de papete, assim, sem camisa. Não, ele é uma coxa, meu. É mesmo? Opa! Camisa polo salmão. Não, polo é só de sexta-feira. Sexta-feira. Ah! Eu adoro Casual Friday, a pessoa chega de camisa polo. Cara, vai de regata, filha da puta, sabe? Mas diz que ele chegou assim, pá, não, isso aqui tá dando certo, não, tudo uma bosta. Porque é um rolê muito agressivo, né? A gente de publicidade não é passivo-agressivo, é agressivo-agressivo. É agressivo-ofensivo. isso aqui tá uma merda, não sei o que lá, aquele teu sotacão, assim, é tudo uma merda. Aqui, ó, Guaraná, pô, fala um negócio que a galera gosta de comer, né, não sei o que, vai passar na TV, vai passar a noite dos filmes, né, pipoca, o que falou, sabe? Ah, pipoca, faz um negócio assim, ó, bota umas pipoca caindo devagar, abre o refrigerante, faz aquela cena do refrigerante caindo, tá, põe uma musiquinha assim, ó, tipo, ah, pipoca na panela, começa, e falaram que ele fez a música na hora. Depois ele saiu... E falaram, grava aí, foi pro puteiro. É. Deve ser um rolê assim, né? É. Nossa, a agência tem muito disso, cara. É ridículo. O cara entra... Os brothersão mais velhão, assim, especialmente essas novas agências de aplicativo, que desenvolve coisas assim e tal. Tipo, os caras fecham... Tem a equipe de vendas, né? A equipe de vendas fecha aqueles negócios de meio milhão e vai no puteiro. Ah, sim. É ridículo. Mas, enfim... Eu tô gostando que você se empolgou, você gostou do papo. Tô. Tudo que eu já falei pra muita gente, eu tô falando agora gravando. É isso aí, queima o filme mesmo. Vamos queimar a ponte, é isso aí. Nossa, eu odeio publicidade, eu nunca mais volto, na moral. É. Nunca mais. Eu prefiro ser Pikachu de praia nunca do que voltar. Essa água não beberei. Não, eu prefiro ser Pikachu de praia do que voltar pra gente. Você seria pastor? Não. Eu seria. Você tem que acreditar, não tem? Não. Nossa, tá, que os caras acreditam, tá? É o mínimo de princípio, eu acho, que você precisa da sua profissão, cara. Não. Acredita no que você tá fazendo. Não, você tem que acreditar no seu talento pra ganhar grana. Certo. É, acreditar em dinheiro era como eu trabalhava com publicidade. Exato. Deixa eu ver. Olha só onde me levou isso. Ah, você tem bastante itens legais na sua casa. Sua casa, ela tem uma decoração que... Por exemplo, você tem a Kira ali. Mas os anos que eu perdi de vida. Ah, tá bem aí... Não dá. Daqui 10 anos de conversa. Você tem uns puta problema cardíaco aí. Umas pontes safenas que você tinha que fazer e não fez. É que nem o Homer, né? Que ele sentiu assim. O cara tem tipo metade do corpo cagado. Mas é um puta ambiente estressante, imagina. Então. É muita pressão, né? Enfim, eu lembro dessa assim como se fosse a primeira propaganda que eu lembro que super pegou quando era criança. Não, aí é questão de época, mas por exemplo, tem aquela lá do quem bate é o frio. Não adianta bater. Que eu não deixo você entrar. Desenho mó cagado. Na casa, as Pernambucas. Ah. Sim, essa aí é tipo da época. Tinha cremes Rugol. Nós tínhamos os cobertores Ipanema. Era isso, Ipanema? Era cobertor Paraíba, não era? Era uma... Procura aí. Que a musiquinha era... Não era cobertor Paraíba? Ai, meu Deus. Era um lugar. Ipanema. Era alguma coisa do Rio, eu acho. Paraíba com HY, não era? Não, eu acho que não. Isso aí é um nome de empresa de ônibus, essas coisas. É sim, ó. Um menininho com sono, cabelinha. Como é que era? Era... Da musiquinha? Porra, esqueci o jingle dela. Eu achei ele aqui. Coloca aí. Dá pra colocar? Coloca aí pra nós ver, pra nós conferir. Isso aí vai ter direito autoral, uma coisa dessa, né? Deve ter, mas foda-se. Tinha... See if I give a shit. Hora de dormir. Espere a mamãe mandar. Caralho, era muito assustador o desenho. É, meio tremido, meio... Dr. Katz, né? Era Paraíba, mas tem razão. É engraçado que a mãe que do desenho ela mexe a cabeça tipo boneca satânica, assim, com as travadas. Era. Esses aí foram coisas absurdas de propaganda mesmo. Nós tivemos o. Eu falei, brinquei falar do cara do Bombril, mas o cara é tipo um ícone da propaganda brasileira. Quantos anos? O cara com 40 anos. Quando tirou ele, colocou. 40 anos de carreira, não, de carreira, de carreira. Não, deve ter sido algo assim. Sim. Deve ter sido um 40 anos de carreira, fácil. Então, cara do Bombril. Ah, fácil, é. O carequinha. Ele tá Carlos vivo. Carlos Moreno. O nome dele é Carlos Moreno? Carlos Moreno. Não sabe, pra mim é o cara do Bombril. Tá vivo. Mil e utilidades. Ele foi garoto propaganda da Bombril entre 78 e 2004. Caralho, meu. Tipo, puta que pariu, sabe? 24 anos, velho. Mais? 34. Não, 34 anos. 34. Caralho. É isso? É. Cara, caralho. 34 anos fazendo o mesmo trampo. Mas também era, ia lá, gravava propaganda, use Limpol e tal, não sei o que, pronto. Lembra do Sebastian, do C&A? Porra, eu vi o Sebastian. Eu vi o Sebastian de perto. Eu também. E a voz dele não era a dele. Não, tipo, uma puta vozona grossa. E aí colocava uma voz mais feia que a dele, que a voz dele era mais bonita. Era, não era mais feia, era uma voz bonita também. Abuse, use, mal. Eles colocavam... Mas ele conseguiria fazer, que ele tinha um vozeirão tipo meio Barry White, ele assim. Ele falava, tipo... O cara era foda. Eu trabalhei num prédio que tinha um estúdio de gravação. É. E era onde o Sebastian tava gravando o CD dele. Olha que da hora, hein? E ele é mó simpático, eu lembro. Ele era tipo aqueles caras deus de ébano, assim, sabe? Ele passava com uma presença, assim, um negócio. O cara, ele era bonitão, assim, tal. Ele tinha 3 metros. Sim. Ele era enorme e simpático, com um sorrisão. E os caras que nascem, tipo assim, pra fazer sucesso, né? Aí o cara também ficou, acho que uns 20 anos sendo garoto de propaganda da C&A, né? Sim, o que é meio foda, que depois que eles querem fazer um rebranding... tá pegando. Tô pegando o jeito. Aí tira esses caras do nada, assim, tchau, filhão. É totalmente sem coração o rolê da publicidade. Você não tem apego. Ah, não. Você não pode ter. Não dá mesmo. Por exemplo, a Skol, todas as minas que eram gostosas era propaganda da Skol, né? Sim. Agora não, né? E tinha o baixinho bigodudo. Ainda bem, né? Ah, esse era da Antártica, era o baixinho da Antártica. Era da Antártica? Ah, era da Antártica. Poupança Bamerindus. Eu lembro. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindus continua numa boa. É poupança Bamerindus. Tchan, tchan, tchan. Que era, passava no Faustão. Passava. Tinha um bloco de comerciais no Faustão, velho. Bloco de comerciais, é verdade. Que ele anunciava o... Ele falava do produto e depois vinha a propaganda. Não era uma coisa tipo plim-plim, assim, tal, beleza, vai o bloco de comerciais. É dentro do programa. Era tipo os do Ratinho. Sim, sim. Café do Bully, que é dele, inclusive. É, o Café do Bully era dele. É, o Café do Bully era dele. Aí tinha o Vienna Hair. Vienna Hair. O... In Natura. Pra emagrecer, né? É verdade, é. Daí hoje em dia nós temos os programas da, tipo de dona de casa, assim, tem o Cogumelo do Sol. Tem Top Term. Top Term. Iogurteira Top Term. Iogurteira Top Term. Máquina de fazer fralda. Sempre tem uns lances assim, né? Tipo, você quer ganhar dinheiro? Ganhos de 7 mil a 12 mil reais por mês. Ah, tá, vai fazer fralda pra caralho, hein? Mas que isso é outro rolê. Aí você tá entrando no mundo do 1406. É o mundo à parte, o mundo Polishop. É o Polishop, que é. Que é aquela propaganda feita na hora que você mostra o produto, você mostra como ele funciona, uhum. Quais são os benefícios. Mas faz parte da propaganda offline ainda. É um grande propagandão. Assim, é. Embalado de programa. É verdade. É uma prática bem comum dos Estados Unidos nos anos 80 e 90. Ainda tem, infomercial nos Estados Unidos, tem canais disso só. Sim, que aqui também aqui, tem, é. Mas é... Eu posso ser sincero, eu gosto desses... Eu é gosto. Eu gosto, eu assisto essas porra. Quer dizer, faz tempo que eu não assisto, mas eu via muito essas coisas. O próprio Pequenas Empresas, Grandes Negócios era tipo uma forma de promoção das coisas também. Sim, com certeza, mano. É, eu gostava. E... Tem um cara que fez a carreira com isso, né? Não, tem, o cara tá Ciro até Bottini, hoje. Mano. É esse o nome dele, é. Então, o cara... O Bottini era o cara loiro, que ele falava muito rápido, falava das coisas, não sei o que lá, esse colchão, não sei o que lá, não sei o que isso, não sei o que lá. Daí ele fazia pergunta como se fosse você e respondia, tipo, ah, Bottini, mas isso não sei o que lá. É esse cara. Tem aquela mulher que tem uma... Que tem nossa, uma... a mulher gato dos colchões. Isso, ela tem uma loja de sofá. Puta, como é que é o nome dela? Meu, é maravilhoso. Nossa, norte, né? É. Meu, e a mulher é uma história de vida foda, que ela, tipo, não tinha nada na vida. E ela começou e ela se vestia de mulher gata e de repente ela ficou bilionária, assim. Silvia Design. Silvia Design, porra. Sim, tem uma outro tipo de propaganda offline que é a do rádio. Que daí nossa, tem a... Nossa, sim. Só tem uma propaganda marcante da história. Color, etiquetas... O que é o que é? Mac, Color, etiquetas adesivas! Quem sabe cola. Onde tem? E não descola! No sorvete, no shampoo, na bola do chocolate, a etiqueta que cola, tem no tubo de cola, tem no vidro do carro, na parede da escola. Mac, Color! O que é o que é? Meu, fizeram em... Ah, nós temos um político que vive de jingle também, pô. Que é o... Ei, ei, ei, Mael, um democrata cristão. Democrata cristão. É, pô. Ele é minha irmã, quando era pequena, ela falava isso, falando um deputado e o risão. Melhorava a música, né? Eu tava tentando descobrir quando foi feito o jingle da Mac Color. Nossa, deve ser tipo 83, assim. Porque eu era muito pequeno, já tinha na Jovem Pan passando, assim. É do Rick Bonadio, velho. É do Rick Bonadio. Avá. Vai se fuder, puta merda. Caralho. Agora tudo faz sentido. Faz sentido. O mundo faz sentido. Faz. Tipo, é full circle essa história. Caralho, mano. É que eu tenho... Pra quem não sabe, o Rick Bonadio é o cara que descobriu os Mamonas. Todas as bandas. CPM 22. De 80 até 2010. Todas. Charlie Brown Jr. Todas. O NX Zero. Ele não descobriu essas bandas. Ele soube que ia fazer sucesso e ele montou o Rouge. Acho que talvez o Bros, não sei. Isso aí eu descobri porque é um trecho do livro, biografia do Rick Bonadio que apareceu no Google Books. Caralho! Olha aí, ó. Em uma dessas gravei o jingle mais famoso da minha vida, que é o da Mac Color. Até hoje toca muito. É, tudo bem, é pago pra estar lá, né? Mais de 25 anos, velho. Caralho, tipo assim, a maior parte dos nossos ouvintes é mais novo do que o jingle da Mac Color, né? Tipo, eu tinha 5 anos com essa pomba feita, sabe? Não vamos entrar em idade. Tinha 9 anos. É que eu achei uma... Nessas eu caí num blog aqui que fez uma lista de 7 jingles mais marcantes do Brasil. Opa, legal, bacana, vamos lá. Emael, tá sim. Em sétimo. É. Em sexto tem o Cremogema. Cremogema é a coisa mais gostosa desse mundo. Tem a da pizza do Guaraná Antártica, que sim. É a versão 2.0 do Pipoca e Guaraná. Ah, tá. Não, é na mesma época lançou. Era não, depois. O da Pipoca lançou, tipo assim, meses depois veio da pizza. Sim, porra, na mesma época. O corneto, mano. Como é do dá-me um corneto. É verdade. Nossa, eu tô começando a ter uns flashbacks aqui, eu tô lembrando do Cremúcio. Compra mãe, compra Cremúcio. É no café da manhã, no almoço e jantar. Nossa, Cremúcio no almoço e no jantar. Nossa, era ruim Cremúcio. O elefante é fã de Parmalat. Nossa, o porco, mas teve uma... rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem parmalate. Assim como o ursinho, o foquinho e o leão. O gato mia. Cadê o gato mia? O biquinho, você não serve pra nada. O cachorrinho late. Au! O rinoceronte só quer leite parmalate. Mantenha seu filhote forte. Vamos lá! Trate seu bichinho com amor e parmalate. Mas era o tomou que era o pulo do gato do negócio. É. Não, não do gato, nesse sentido. Tinha essa propaganda dos mamíferos da Parmalat, tinha ela, bichinho de pelúcia. Não, essa propaganda, ela foi tipo um complexo propagandístico. Porque sim. Tinha a música, a propaganda e os bichinhos. É. E os bichinhos seguravam um parmalatezinho. Você trazia um... É como se você trazia um outdoor pra dentro da sua casa. É tipo... Sério, de verdade. Isso é genial. É maravilhoso. Tem vários lá. É maravilhoso. Até hoje na minha casa tem um bichinho desse. Tem um gato lá segurando o Parmalat. 10 anos depois eles fizeram propaganda com as crianças crescidas. Crescidas. Crianças nenês, né? E tipo, de novo voltou todo o hype do negócio. Meu, olha... É tipo o DDD. Lembra dos menininhos? Dos menininhos. Que... E tinha o DDI, que era o magro. O magro. Eu tinha a camiseta do DDI. De volta. Nossa, agora. Os caras devem ser de minha idade, assim. Vai ser uma websérie, acho. Do DDD? Da Embratel. É. Aí o número 2 é Pipoca, do Guaraná Antártica. E o número 1 é McColor, né? Porque... Não, faz sentido. É o mais... Com uma durabilidade... Etiqueta tem nome. Eu vou baixar pra ouvir no... Será que tem no Spotify pra colocar na playlist? Etiqueta de rótulos adesivos. Here we go! Muito bom. Era muito foda. Era Rick muito... Bonadinho já mostrou toda a sua genialidade. Isso. Desde o Digo do McColor. Aí depois aí foi... Ontem eu percebi... Ele tava no esforço de alfabetizar a criança. É né? Digno. Divisão silabal. Opa. Que a galera do plano de mangá não sabe fazer. Olha lá. Tá, mas vocês são amiguinhos de trabalho, posso falar. Foda-se. É verdade. Bom, daí... Legal que os amiguinhos de trabalho que eu nunca conheci. não é mesmo complexo trabalhístico que o nosso. É. Mas daí nós passamos para a mídia offline. Ainda tem mais carne. Tem muita carne. Dá pra falar muito sobre propaganda offline. Tem muita propaganda. Tem... era engraçado que, assim... Na nossa época e antes dela, tinha propagandas que ganhavam paródias. Sim. Tipo do Café Seleto. Café Seleto tem. Que virou Café Concreto. Ah. Lembra dessa? Não. Você gostou, você não esperava que eu fosse fazer isso. Tiago é o pandego do momento. É. Então. Ainda tem mais pra falar. Eu lembrei de outra coisa de mídia offline que é importante. Se você pudesse me dizer. Caralho. Isso é abertura de programa. Não, mas, sei se não, mas eu, não, eu só cantei porque eu lembrei. Ah, tá. Se querer é poder, ir até o final. Se quiser vencer. Dentro do Big Brother tem as estalecas pra comprar. É verdade. Pra comprar produtos que são de marcas. É verdade. Que é uma forma de propaganda. É o product placement. É exatamente. Famoso que já discutimos em... no vídeo do Michael Bay. Ah, verdade, é. Do Transformers, do Transformers. 5 e 1, Robot in Disguise. Se você for lá no... Isso não é um canal, no YouTube. YouTube. Nossa, hoje no final, quando a gente vai falar nossos negócios, nós temos que falar bem. Nós vamos fazer tipo um jingle pra falar das coisas. Ai, fudido. Vamos, vamos. Beleza. Daí, por exemplo, se eu não me engano, o exemplo mais dado nessa questão sempre é o Friends. É que era o preço de, pra ter os produtos lá foram os mais altos da história, né? Tipo, um cereal lá na... Uhum. Que tinha, eles tinham uma prateleira de cereais, né? Mas assim, era super discreto, né? Era pra ser meio que subliminar. Né? No Friends tem um episódio inteiro daquela IKEA. Não, sim, mas é... Tipo assim, imagina tipo o quanto custou. Cereal, é um episódio, sabe? Que tem uma história toda girando sim, na IKEA. Mas no geral era bem, bem discreto. Mas tem o Toblerone que, que aparece aquele Toblerone gigante. Uma coisa que dá pra você notar também, como a inserção de produtos influencia os produtos de cultura. Por exemplo, House of Cards. Sim. O celular da Claire Underwood muda de temporada a temporada. Ah. Começa com um iPhone. Ela fica, sei lá, duas temporadas com o iPhone, de repente um Android. É. Aí volta pro iPhone na última temporada, sabe? Porque a Apple pagou, porque a Motorola pagou. Sim, entendeu? Sim. Não, só vai aparecer uma marca se pagar. E é assim que hoje em dia se financia séries, filmes. Sim, tal. Sim. Você precisa, você conta com esse dinheiro. É quase uma Rouanet do mal, assim. É a Rouanet Dark Side, né? É a Rouanet Dark Side. Ah, mas, por exemplo, Clips, nos anos 2000, assim, início, final dos 90, início dos 2000, os Clips só todos tinham celular. Aí tava, sei lá, a Katy Perry lá. Yeah! Change your mind! Com o celular na mão, assim. Aquele Nokia que era branco e vermelho, sabe? Rouanet do mal, é. Rouanet do mal. Senão você não tinha o clipe. Aí senão ia ser o clipe que nem o do CPM. Lá que é fingindo que chove. Detonautas, sabe? O Chico Santa Cruz pulou 28 mil vezes. Tava em bocho cagado dele andando pelo lugar abandonado. Deve ter pegado tétano, se cortado numa viga. Ainda vou te levar pra vacinar antitetânica. Viu? Fizemos um arco de personagem. Se ele levasse você pra isso do que pro mundo do Twitter bizarro dele, né? Facebook, ele é o rei do Facebook. Nossa, pô. Senhora. No Twitter ele é o Frota. É verdade. É, pô. Cada um no seu território, é tipo War, assim, sabe? É o direita e o pseudo-esquerda, né? É, são os dois pseudos, nossa, na verdade. A esquerda mais direita do universo. Sim, né? É muito bizarro. É o que é gente que não sabe o que tá falando. É tipo, ah, todo mundo! Aê! O Homem do Baú era bom de propaganda. Porra, se era. Era mano. Bom, ele é bom. Jequiti. Jequiti. E ele põe Jequiti na carona, assim, foda-se, sabe? É contra a lei colocar a mensagem que subliminar. Pisca no meio de filme. E não é subliminar, aí que é legal. Ela é liminar. Ela aparece, assim, fica tipo 5 segundos, assim. Não, é uma piscada de 1 segundo, assim, sabe? Mas você vê. É, não, porque normalmente era menos que, é tipo, é, vamos, o certo. Vamos definir o que define, mensagem subliminar. Sim. A propaganda usou mensagem subliminar em alguns testes e foi prontamente proibida por quê? Porque é um bagulho muito escroto. Sim. O seu cérebro absorve aquilo porque ele passa, sei lá, 2 frames, 1 frame. Uhum. Então você conscientemente não processa aquilo, mas seu cérebro entende. É. E processa aquela mensagem. É. Então, por exemplo, sei lá, você ficar cada 10 minutos num filme, um frame for compre Coca-Cola, você vai ter todo mundo que sair dessa sala de cinema vai comprar Coca-Cola. Cheiro de queimado. Ah, teve ontem também. No... É, não, não é dentro de sua casa não, né? Não. E isso é do mal, velho, porque daí vira um é um comportamento automático. É uma forma de controle mental. É, você não é uma forma de controle mental. Ela vai, uma lavagem, tô fazendo aspas, cerebral, como se fosse, porque você tá implantando uma coisa, é tipo Inception. O fair game da publicidade é você tentar convencer as pessoas sabendo que você está querendo convencê-las. É. É na caruda e você é trouxa, vai lá e cai. Tipo a TechPix. É que tem jeitos de você fazer propaganda. Tem a repetição. Sim, a repetição. Você tem a por empatia. Uhum. E você tem a por projeção. Que você cria uma situação, um personagem, alguma coisa que a pessoa quer se colocar no lugar. Por isso ela que se você projeta naquilo. Você punha o baixinho, o gordinho da Antártica com as gostosas na propaganda. Exatamente. E o cara achava, se eu tomar cerveja, eu sou baixinho, gordinho, bigodudo, as gostosas vão me querer. E tem repetição. E tudo que ele ganhava era cirrose. Cabelo natural. E a outra é empatia. Empatia, você faz propaganda com o cachorrinho feliz, plano de saúde. Lembra do cachorrinho da COFAP? Nossa, sim. O que era do freio, né? Era amortecedor. Amortecedor, é. É, que ele corria assim, dentro. Ah, o cachorrinho. Feição, né? É uma merda assim. Freios COFAP. Amortecedores. Amortecedores. Coisas de carro. Claramente a gente não entende do que a gente coisas tá falando. Coisas de carro que tinha duas partes. A propaganda é tão boa que eu só lembro do cachorro. Você lembra do Instituto Universal Brasileiro? Universal Brasileiro. Claro que sim, pô. Que era uma propaganda que afetava a gente diretamente, porque a gente lia muito gibi. Muito gibi. E vinha no gibi a propaganda do Instituto do Universal Brasileiro. Sim, eu tenho minha coleção de quadrinhos dos antigos. Tem um monte lá. Tem do Guaraná Brahma, que tem o Jairzinho e a Simoni atrás. Nossa, é velho isso. É velho. Pô, Guaraná de garrafa que a gente comprava no mercado. E era retornável. Guaraná Brahma era gostoso. Era gostoso, era bom. Sabe qual é parecido com o Guaraná Brahma? Ah. O Fanta Guaraná. Eu não achei. Eu achei um quate pobre. Eu achei bem melhor que quate. É melhor que quate, mas eu falo pobre porque, tipo assim, é uma tentativa. O quate já tá aí, né? O quate é muito doce. Por isso, acho, talvez eles estejam fazendo isso pra tirar o quate de circulação e deixar a Fanta Guaraná. Lembra quando o Zeca Pagodinho, ele foi tirado, ele sempre foi o cara da Brahma. É. Aí tiraram, qual foi Itaipava, não me lembro, pegou ele e falou, vem cá, Aí fez a propaganda, jogaram 1 milhão na mão dele, né? O cara apareceu tomando, foi mó bafafá. Aí depois, tipo, no mês seguinte, a Brahma pagou 5 vezes mais pra ele falar, eu voltei pra casa. Não, eu lembro que foi mó uê, porque ela falando, tipo, que ele só bebia a Brahma de verdade, ele gostava de Brahma. Sim, é, não, exato, ele sempre falava, aí, ele falava pro bono. É, é, parece que um repórter foi lá e viu ele tomando Brahma. É. Aí daí falou, pô, mas você não tá fazendo Brahma? Tô. Mas bebo Brahma, foda-se com a porra, tu ganha dinheiro. É, lógico, você acha que a Xuxa usava creme Monange? Não, a Xuxa fala que até peida no creme Monange. É, ela fala, Monange. Mas ela toma banho com leite de vaca. Não, leite de cabra. A fábrica de Monange é a Xuxa. É a Xuxa. É tipo o Slurm, que ela é do Futurama. Ela caga um sundae, assim, de Monange e vai engarrafando. Vitor, traz os vasilhames que vai sair. A Xuxa senta assim, ó. Tem tipo um funil, assim. Ah, você imagina, ela senta numa privada toda especial, assim, tal. Aí o zóio vira. Fica vermelha. Aí começa aquela voz multifásica de demônio. E começa a sair creme Monange. Sai creme Monange. Tá bom. Por umas 3 horas sem parar. Assim. Sem parar. Ai, ai. E... tá bom, hein, negócio aqui, hein? É. Nos Estados Unidos tem uma cultura, né? Porque, tipo, por exemplo, tinha aquela que chegou até aqui, as pessoas usavam e não sabiam nem a piada direito, que era o... É, nossa, como é irritante isso, meu Deus do céu. Uma coisa que eu acho legal da propaganda americana é que eles podem aloprar a concorrência sem dó. Nossa, sim. É agressivo ofensivo mesmo. É, quando eu trabalhava no hospital, eu passava pela Avenida Faria Lima e tinha um McDonald's que é famoso lá. E aí, quando o Burger King foi aberto aqui no Brasil, tava pra abrir no Brasil, eles fizeram um outdoor gigante. Na época tinha outdoor também. E gigantesco na frente. Em breve você não sofrerá mais. E era do Burger King, assim. E havia uma seta apontando pro McDonald's. Era um negócio assim que eu falei, caralho, que escandaloso! É, porque não é o... Não é... Aqui o Conar vai e poda todo mundo que dá uma porrada. O que eu acho até legal, porque, tipo, senão vira uma guerra política. Não, mas fica legal aloprar, né? Sabe por que é assim aqui? Porque publicitário se acha muito o creme da sociedade. Uhum. Então, é tudo que envolve os publicitários é uma masturbação sem fim. Ah, tá. Muito forte. Com óleo de amêndoas da Monange. É, mas no final das contas eles são tudo o creme da Monange, só que não o que sai da Xuxa. É. Só que, então, quando uma propaganda bate direto em outra... O publicitário que faz a propaganda daquela outra marca se sente diretamente ofendido. Entendeu? Ah, leva pro pessoal. É ego. É por isso que não rola. Não é por causa de marca. Tem uns coquetel, os coquetel dos fudidão, assim? Tem. O Olivetos Coquetel. Cara, você quer ver? Você quer ter uma experiência antropológica? Você vai numa festa de fim de ano de uma agência grande. Eu não posso, eu não tô... Cara, é bizarro. Imagino. É muito bizarro. E os caras todos semideuses, né? Os caras nem vão. Você passa meia hora e vai embora. Ah, vai embora porque vai pro puteiro. Vai pro Bahamas Club. É a loucura dos peão de passar um ano tomando no cu em níveis astronômicos soltando. Eu já falei que é o The Purge. Como é que é em português? É bem isso. Toda empresa. A festa de final do ano é feita pra que todo mundo transe com todo mundo e fale, durante um dia no ano não tem regras. É, só que a agência às vezes é verdade mesmo. Não, no Trump também, viu? Olha essas histórias que eu sei, porque eu nunca fui. Eu nunca vou. Ah, eu acho mal zoado. Ah, eu não vou. Eu não vou porque, primeiro, que são pessoas do Trump. Tudo que eu quero não... Uma noite de crime, The Purge, no Brasil. Ah, uma noite de crime. É, hoje eu tô pro crime, é a festa lá. Hashtag sextou. Aí, filhão, o cara não sabe nem onde tá, mas... Eu não gosto de festa de Trump. Também não. Daí tem a propaganda do Jack Daniels. Do Jack Daniels, não. Do Johnny Walker Red Label. Se beber, não dirija. Tem o cara do Marlboro. Não dirija é o bagulho obrigatório. É obrigatório, sim. É que eu falei. Keep walking. Keep walking. E teve o gigante que acordou, né? É, o gigante acordou. E o... gigante acordou, viu a merda que fez e voltou a dormir. Eu adoro as propagandas que são feitas, por exemplo, a Skol que mudou o direcionamento machista de suas propagandas historicamente machistas e de repente fez por livre e espontânea pressão. Exato. E aí, tipo assim, é legal que mude, ótimo, precisa mudar de algum jeito. Mas não é nada de bonzinho, não. Eles mudaram porque precisa mudar porque era babaca e pronto. Sim. Tava errado. Passou uma história inteira fazendo errado e de repente você fala, não, vou consertar. Beleza, mas não é bonzinho. Sim, conhecendo as pessoas que trabalham mas ótimo que mudou, né? Como eu conheço, foi só porque fez barulho suficiente das pessoas de que aquilo era uma merda. Senão eles não estavam cagando e andando. Ah, não, se não tem backlash, nem vão continuar fazendo. É. Né? É. normal. Aí a gente chega, então, nas propagandas offline. Nas online, das propagandas de hoje em dia. Outra vez eu te corrigi, eu queria chegar. Até onde você chegava falando offline. Não, mas eu tava falando offline certo. Agora eu falei errado e eu consertei. Quando você quis entrar no online, você falou offline também, lá atrás. Não falei. O Ayrton vai falar a minutagem. De Ayrton, presta atenção aí, Ayrton. Você vai ter que falar pra gente a minutagem. Ele vai ter que citar de novo, da hora. A gente é o propaganda, Ayrton. Acho que ia ser legal se eu tirasse você falando offline antes. E o Ayrton ficasse procurando. Só pelo episódio. E porque hoje em dia é muito forte. Eu acho que. É o futuro. É o que. É fácil de fazer. É fácil de fazer. Não, é fácil de fazer, depende. Cara, é fácil de fazer. Se a gente quiser fazer um anúncio, a gente faz clicando no botão. Não, então, mas tudo bem. Não. Ela é acessível. Não, é. Do mesmo jeito que você na orelha, cara. Acho que um bicho me picou na orelha aqui. É o fone. Ah, porra, você jogou? Você passou no saco? Não. Tá com cheiro de smegma isso aqui. É legal que você tá pensando. Eu vi as engrenagens funcionando aí. Será que colocou no saco? Oi, eu sou o Thiago! Lá. Que horror, velho! Meu Deus do céu! Ah, vai me dizer que você nunca passou um house no saco pra dar pro amigo na escola? Não! Tem gente que não tava na quinta série. Eu não tinha amigos nessa época. Se alguém te oferecesse. Eu aceitava coisa de mim, só roubava. Eles batiam. Se você está da quinta série até o colegial, alguém te oferecer livre espontânea vontade, qualquer coisa, passou pega, no saco. Não pega. A não ser que você não ligue que tenha passado no saco. Se você não ligar, tudo bem. Eu tinha um amigo que não ligava. Ele punha, o cara passou no saco. Ele falou, foda-se, ganhei um house. Esse era esperto. Esse era esperto. A não ser que a pessoa fosse um saco sujo. É, meninos de quinta série. É. É um saco sujo suado. É suadinho só, não tem problema, é verdade. Suado. É podre, não, eu não queria o house de saco, mas com certeza ganhei vários. Mas daí não é acessível fazer a propaganda, sim. Só que as que dão certo, na verdade, na internet é bizarro, porque você tem que viralizar. Ah, sim. E aí o negócio é, o que viraliza não é o que você faz pensando em viralizar, não. Salvo raras exceções. Existem propagandas muito bem sucedidas de publicações, assim, tudo assim, tipo, que dão certo, que vai todo mundo compartilha. Porém, são as mais difíceis. O que viraliza normalmente é sem querer. Ou algum um erro, alguma coisa, tal, assim. Então, tem um caso recente, uma coisa que eu acho animal, que é o Globo Rural no Twitter. Caralho. Porque, puta, é só uns negócios assim, a crush deu fora... Plante cebola, saiba como, e tem o link. E tinha os pedaços. Isso é sacanagem. Sério, entra no Twitter do Globo Rural pra você ver. É um lance assim. E tipo, você não faz sentido algum. Porém, faz maior sucesso, sabe? E tipo, é do Globo Rural, assim. Cara, teve uma série de propagandas que eu achei muito foda. É. Em 2016. Que você tem um dos maiores motores de. Assim, um one shot de propaganda dos Estados Unidos, que é o final da NFL. Ah, sim. O Super Bowl. É, e assim, é disputadíssimo, é super caro você fazer uma propaganda lá e tal. Aí. Uma propaganda de líquido. Não ficou muito bom. Ah, tava gostosinho. É que você tem que derrubar bem alto pra fazer aquele barulho de propaganda. Quando esvaziar, a próxima vai parecer um mijo de Deus. Mas aí uma marca inglesa de cerveja, New Brown. Newcastle, Brown Ale, sabe? Que é difícil de achar, mas... Não, eu sei, mas eu já vi isso. É boa. Eu acho que eu nunca tomei, mas eu já vi pra vender. E eles fizeram toda uma campanha, tipo, a gente vai fazer pela primeira vez uma propaganda no Super Bowl, não sei o que lá e tal. E foi chegando perto da data, e eles não amam na pilha. Aí passou o Super Bowl, não tinha propaganda deles. É. Daí eles, então, não deu. A gente não teve dinheiro suficiente. Olha aqui. Aí eles fizeram um documentário, se a gente tivesse feito. Aí tinha muita gente famosa, atriz, ator famoso. Olha que legal. E, tipo, aí eles me chamaram, aí deu merda, não sei o que lá. Tipo, uns depoimentos, é muito foda. Isso que eles fizeram foi um case. É um case. Aê! Thiago é um cara genial. Você separa cases de sucesso pra apresentar, pra usar de referência. O que também quer dizer roubar na publicidade? Roubar descaradamente quer dizer referência, tá? Sim, é. Não existe plágio, existe referência. Qual seria o maior case de sucesso da internet? Puta, é difícil, hein? É muito rápido, é muito efêmero. Tem aquele da Xuxa com o da Netflix. Netflix tem esse e o do João Kleber. São dois que eu sei que fizeram bastante sucesso. Tem esses negócios da Coca-Cola, que é pra, tipo, LGBT, não sei o que lá, mas é feito por homens brancos, héteros, cis. Ah, isso aí essas coisas fazem também sucesso. Esse é o da empatia, que é a propaganda pra ganhar prêmio. É. Ela não é feita pra circular, ela não é feita pra gerar renda, ela não é feita pra dar resultado pra marca. É. Ela é feita pra agência ganhar prêmios. E o prêmio dá dinheiro? Bosta nenhuma. Mas é bom mais também. Punheta. É tipo HQ. Mais punheta. É tipo HQ Mix, exatamente. Toda premiação é masturbação. Toda. Por isso que são fálicos os prêmios. Por isso que a galera goza ouro quando ganha o Oscar. Ah, caralho. No dia que eu ganhar o Oscar, assim, eu vou me masturbar com o Oscar na frente do Brad Pitt, lá no palco. Não, assim, ó, eu não tô falando que ganhar prêmio é ruim. Ganhar prêmio é legal ótimo. Pra caralho. Só que não serve pra eu bosta nenhuma. Dois. Ah, não serve pra merda nenhuma. Não serve pra merda nenhuma. Você vendeu mais gibi porque você ganhou o Remix? Eu falo quando eu tô vendendo, não sei se ajuda então, ou não. Não, aí tá, não. Você acha que colocar um selinho ganhador da Remix num quadrinho nacional faz ele vender mais? Não, é verdade. Não faz, velho. Não faz. Mas se eu ganhar o Oscar, eu vou vender mais coisa assim. O esquema ganha prêmio Jabuti, porque tem um prêmio em dinheiro. Ah, é verdade. Porque se não é bastante, isso, é também. Tipo 400 pau, assim. Não. É alto. Jabuti é de uns 10 mil. Não, tem um que é 400 tem mil. Tem um que é Mobi. Ah, é aquele, acho que prêmio Itaú, sei lá. É mó dinheirão. É mó dinheirão, é. Mas o Jabuti é tipo 10 mil. Ah, mas 10 mil eu tô precisando. É dinheiro, tá ligado? Ah, eu vou ganhar o Jabuti só pra ganhar 10 mil e falar, eu tenho 10 mil reais. É que é uma hipocrisia do caralho, que o Jabuti ele fala que ele premia em dinheiro pra incentivar a produção cultural. O que o filho da puta do escritor fudido com a cara de bosta faz com 10 mil? Vai no puteiro com o Otto Oliveto. Não, sério, o cara paga 2 meses de aluguel, compra arroz e feijão, mano. Nossa, acabou. sim. Não, 10 mil não. Hipócrita pra caralho, é sabe? Hipócrita, é. Vamos parar de ser hipócrita, gente. Não, não dá, né? Senão não é propaganda. O perfil de propaganda mudou muito com a internet também. Não, sim. Você não tem mais tantas coisas super produzidas, você não tem mais tanta coisa que foca em virar meme, que era o meme que existia antes, era propaganda, né? Era o jingle, era a imagem, era a gag visual. Sim. Você não tem mais o foco nisso, você faz umas coisas focadas em experiência, você usa a confiança que um influenciador tem, que um produtor tem esse lance, pra dar o aval dele pra aquele produto, pra aquele serviço, pra aquela coisa. São os posts pagos, os vídeos pagos. Sim, sim. Aquela coisa de, olha, eu uso, eu acho da hora, tô achando legal. Publi editorial? É, o publi editorial, o famoso publi editorial. Que existe desde... Você viu, eu tenho manjo, rapaz. 2003, eu já tava fazendo publi editorial. E aí, daí, assim, você compraria algo que tem algum influenciador que você respeita? Não. Não, por definição. Você me respeitaria se eu ouvir? Jamais. Se eu falar alguma coisa na internet, eu sou meio influenciador. Eu falo as coisas, as pessoas compram. Então, isso é o problema. Agora já passou, posso falar uma coisa? Elas compram tudo, menos os reis princípios. É porque eu não posto tanto. Eu tô meio que fugindo dos leitores, porque daí eu posto lá, e o segundo? Cadê o 12 Reis, uma nova princípia? Não é seu nome! Relaxa, galera, eu vou lançar o 10 Reis antecípia antes. Doeu, né, trouxa? Mas eu gostei, foi raivosinho. Sim, e hoje em dia, daí, sei lá, você, pô, eu vou lançar o livro aqui e tal, daí põe a Kéfera, segura o livro lá. Ah, se bem que a Kéfera lança o livro. Ela lança o próprio livro, mas assim, o que é esse rolê do influenciador, do formador de opinião? Que esse era o nome antes, né? Antes eles serem influencers, A gente chamava eles de formadores de opinião. Sim. Que era o que eles faziam. É que basicamente, mas peraí, o então formador de opinião é, deixa eu seguir minha linha de raciocínio. Ah, você não vai perder. É a mesma coisa que assim, você tem uma roda de amigos, certo? A gente tá aqui conversando e tal. A gente tá, sei lá, no ônibus, voltando do trabalho. Sim. Você fala, puta, mano, eu li um bagulho, achei mó legal. Eu comprei não sei o que lá, valeu mó pena, sabe? Uma batedeira, sei lá que merda que for. Porra, da hora, esse jogo aqui é legal pra cacete. Essa opinião é relevante porque você conhece a pessoa. Sim. Você entende os gostos dela e tal. O que acontece na internet é, você acha que conhece aquela pessoa. É. Aquela pessoa faz de tudo pra ser o mais genérica possível, atingir o maior número possível de pessoas. Sim. E você confia na opinião dela quando ela está sendo paga pra falar bem de alguma coisa. É verdade. É a versão distorcida, é a versão Juanê do Mal da indicação de amigo. É verdade. Eu nossa, vai falar. Chamar a Lei Rouanet do Mal esse episódio. Propaganda, marketing e a Lei Rouanet do Mal? Pronto. os DJs MTV eram influenciadores. Eram. Só que eles eram os formadores de opinião. Porque na época não tinha um título de influenciador, eu acho. Eu falei isso faz 30 segundos. Não, não, eu tô falando se na época deles tinha besta. Não, não tinha. É, eu não Depende sei. Depende da fase de DJs. Eu não sei quando foi cunhado. Depende da fase de DJs. Depende da fase de DJ. Ah, não, quando virou influenciador, tipo a Marimun virou DJ, essas coisas, não conta mais. Depois que já tinha... Eu tô falando de Cazé, Sabrina, Parlatore... É, depois que já tinha programa de aniversário de 15 anos na MTV... Aí já existia influenciador. Sweet 16. Quando o PC Siqueira virou DJ, já tinha existia. PC Siqueira DJ? É, ele foi. Mentira, não foi. Foi. Eu tenho certeza que não foi. Foi, cara. Ele teve programa na MTV. Sério? É. Ah, mas é que daí eu já tava. Eu era tão velho que a MTV nem pegava PC na minha. PC Siqueira na TV era o nome do programa, veja bem. Nossa. PC Siqueira, não, não, 1986, é um apresentador DJ brasileiro da MTV. Também ilustrador e faz parte de Três Pontinhos. Caralho! Era o PC na TV, o programa dele. Então tá, né? Ele tem a minha idade. Nessas horas eu fico feliz. Eu podia ser que nem o PC Siqueira, eu não sou. Mas aí ele pensa, eu podia ser que nem o Barone, mas não sou, porque eu tenho grana pra caralho. Ai, minha orelha! Eu vou ficar com o fone só. Ah, não, mas é que esse aqui que eu ouço. Pera aí, como é que eu faço? Ah, foda-se, vai aguentar a coceira aqui pelos meus ouvintes. Isso é propaganda. Eu pedi o que me importa. A newsletter que a gente faz é uma forma de propaganda? Sem dúvida alguma, é uma propaganda disfarçada. Porque você tá fazendo todo mundo lembrar toda semana que você existe, que você tem coisas pra eles comprarem e que você é minimamente relevante na vida deles. Mas é só para pessoas que o quê, Barone? Que dão dinheiro pra gente. Como eles podem nos dar dinheiro? Puta que... É, Juané do Mal. apoia.se/ineup. Ou mais fácil, vai no site que do lado direito tem um botãozinho. Você só clica, vai lá, dá dinheiro e recebe newsletter muito bem escrita. Toda semana. Em cima da hora pros dois. Eu mando, tipo, ela sai na segunda-feira de manhã. Eu mando 11h30 da noite no domingo pro Barone. Ah, o limite pra fazer no domingo é, meu... 9 horas. Eu começo a escrever ela, tipo, 9h20, assim. Aí eu normalmente eu fico disperso. E aí eu falo, puta, eu vou assistir um clipe aqui. Eu vou, ah, nossa, saiu um episódio novo de tal, sei lá, Rick and Morty. Vou assistir. Assim, dá 9 horas. Eu pego o celular, não tem um e-mail novo lá, eu tá com foda-se. Toda a semana, eu, quando dá mais ou menos quarta ou quinta-feira, eu falo, eu vou escrever a newsletter, já vou mandar pro Barone, ele vai se surpreender. E aí ele vai escrever, já vai ficar prontinha no gatilho. Toda semana, desde a primeira. Quantas vezes eu fiz eu isso? Imaginei. Eu imaginei. É tão bom procrastinar. Quem é mais importante? 11 Reis Princípios ou as newsletters? Os dois, porque os dois são pro meu público maravilhoso. Tiago Influenciador 2018. Usa calça skinny. Newsletter dá dinheiro. Oi? Eu disse newsletter porque newsletter dá dinheiro. É verdade. 11 Reis é só pra você, então foda-se. É verdade. Tá, vai. Foda-se essa merda. Aperta algum botão aí pra gente falar. Vai falar mais alguma coisa? Não sei. Sei lá, a gente perdeu totalmente o fio da meada. Não como perdeu, as... não. Não perdeu, no pior que não. Mas a gente foi bem, né? Se vocês gostaram do tema, querem mais, vai procurar algum outro lugar que a gente não repete tema. Aperta o botão lá. Se vocês quiserem também, a gente tem uma propaganda feita, um infomercial. Tem vários, né? Daqui a pouco nós vamos ter um playlist de infomercial. Eu tô planejando outro, hein? Ah, não. Calma, não é... Esse é mais... Esse é diferente. Esse vai exigir um trabalho e tal, assim. É. Esse vai ter externa. Você viu que eu tô usando termos já, né? Vai ter externo. Vocês se perderam. Ele falou, vai ter externo. Ele apontou pra janela. Eu apontei pra janela? Foi muito inconsciente. Foi muito inconsciente. Você viu que meu cérebro tá muito alinhado com o universo. É. Menos que dizer sobre tecnologia. Chega lá, Thiago. Ah. Que é isso, rapaz. Vai. Como é bom te ver, você chegou na hora H. Barone sabe o que o Thiago odeia. Era só pra rimar, mas não deu certo. O quê? Eu odeio que pessoas das quais estou contratando um serviço de qualquer forma que seja, seja de um aluguel de tempo, ou locomoção como um Uber, um táxi, um Cabify... qualquer coisa do tipo, barbeiros, cabeleireiros, caixas de supermercado ou qualquer coisa do tipo, conversem comigo. Nossa, você demorou tanto que eu esqueci como foi o começo. Você gosta de quando você vai, por exemplo, você pega um táxi, um Uber, ou um Cabify, ou algum outro tipo de serviço de locomoção? De novo tudo. É porque é de propaganda, você não sacou? Aí vai que algum dá dinheiro. Ah, uma coisa de propaganda. O Trump foi eleito com uma das propagandas mais espertas e mais vazias do mundo. Make America Great Again, que não quer dizer nada. E é uma bela de uma propaganda. A coisa mais incrível pra mim foi que ele não gastou um centavo comprando espaço na TV. É, isso a gente falou no episódio, a culpa é sua. Maravilhoso. Não, é muito esperto. Trump, a campanha do Trump é impecável. Ela, é assustador, é errado, blá blá blá blá. É. Mas é impecável. E a campanha política é publicitária. E é muito. Até o osso. Até o osso. Até o jeito que o cara fica de pé foi calculado pra causar um tipo de sensação. As cores. O Trump só usava a mesma gravata, a mesma cor de camisa, a campanha inteira. Vocês não estão ligados no nível de bitolagem, mano. É assustador. É verdade. É. Mas então, você não fica puto quando você vai, sei lá, pega um táxi, alguma coisa, o cara fica conversando com você. E normalmente o cara é de direita, né? Cara, assim, então depende muito do meu ânimo, do meu estado de espírito. É. E assim, táxi... Não, táxi não. É de extrema direita. Táxi não dá. Táxi é o cara... É a Dilma, é fé da puta, então... Não, mas a Dilma já não tá mais... Dilma, PT! O que eu gosto de fazer com táxi é assim, tipo, isso foi na época do Haddad, fim do Haddad, que era... Só que lá, que isso aqui, ó, a gente podia estar lá já. Culpa do Haddad, não sei o que lá, inventava na Dilma, a Dilma, não sei o que. E o que eu gostava de fazer era pegar essa galera, independente do tema, reacito que eles estavam falando, levar ao extremo, o máximo que eu conseguia. É. Então eu falava, é isso mesmo, eu tinha que pegar o Haddad, a Dilma, o Lula, esses porra, pra eu colocar tudo ali na Praça da Bandeira, amarrado, ó, fuzilar. É, tem que sodomizar em praça pública. Isso aqui é lá, aí matar. Começava a falar umas merdas assim, os caras ficavam constrangidos. Assim, olha a merda onde chega. Isso era divertido. É, não, tá tudo bem. No geral, eu não gosto. O que eu mais odeio nesse rolê são lojas. Você cola numa loja. Oi, posso ajudar? Ó, qualquer coisa. Você pode ajudar calando a porra da sua boca. Você pode sair da minha frente, filho da puta. Sabe o que é um bom serviço? É aquele que é invisível até a pessoa pedir. Exato. É igual efeito especial em filme. Os imperceptíveis são os bons. São os bons. É sério, eu odeio que venham me abordar em loja. Um garçom experiente, um garçom foda no que ele faz, que ele se dedica ao rolê dele. É. Ele é foda, velho. Ele não fica em cima de você. Nossa, aqueles lá que você deu um gole no negócio que ele já vem colocar. E na hora que você pensa em chamar ele, ele tá do seu lado. Tá do seu lado. É impressionante. É, tem. Ele não. Saca a sutileza de movimento. E não é de lugar só chique, não. Não. Tem botequeiro aí, tem garçom de boteco, que é animal. Que fica. Esse é o famoso simpatia. Qual que é o nível mais alto da hierarquia? Campeão, simpatia, corintiano. Acho que é o simpatia. Simpatia. Não. Ganhou simpatia é o top. Não, o campeão é o que você sabe o nome. É o que você chega pra ele e pergunta, verdade. Como é seu nome? Aí o cara fala, sei lá, Jonas. Tinha um bar ali perto da Gazeta que tinha o William, mano. O William era um puta garçomzão da hora. Aí, grande William. Ele tinha uma banda. Ô! Oh. Mas era uma banda boa? Era da hora. Aí, ó, grande William. William é o nosso ídolo maior. Isso vai fazer uns 15 anos que eu não vou naquele bar. O William deve ser dono do bar agora. E você, o que você odeia? Eu já falei, mano. A parte então das tá lojas. Ah, é verdade, tem razão. Posso ajudar? É verdade. Você emendou no meu. Você foi tipo... Opa! Né? Pega esse Segway. É uma simbionte aqui. Eu fico puto ainda quando a galera não desiste. Tipo, eu posso ajudar e tal? Eu só tô dando uma olhada e tal. É. Aí você começa a mexer numa arara, assim, sabe? Você vê alguma coisa, a pessoa cola de novo em você e fala qualquer merda. Qualquer merda. Não importa o que seja. É tipo, vai pro inferno. É assim, puta. Eu posso imitar, é assim, ó. Aí, tô dando uma olhada. Ah, tá bom, qualquer coisa eu tô aqui. Ok. É, você aí você mexe. Vai, vamos lá. Entrei na loja. Entrei na Hering. Nossa, Hering é. Riachuelo. Deixo dito. Riachuelo não me abordam. Agora, Hering. É porque é grande demais, Riachuelo. Agora, Hering, eles ficam atrás. É. Eles colam em você. Vamos lá, eu entrei na Hering. Você é o cliente. É, entrei na Hering. Tá bom, então. Oi, posso ajudar? Não, só tô dando uma olhada. Ah, tá ok. Qualquer coisa, meu nome é Thiago, tá bom? Tá bom, Thiago. Tá ok, obrigado. Já esqueci. É, vai lá. Imediatamente esqueci. Aí tá o barulhinho de arara, né? Ó, a gente tem essa na verde também, fica super bonita. Aham. Ah, essa tá saindo muito. Tá saindo muito. Nossa, já morri. Se você quiser provar, tá? Fica à vontade. Tem um provador ali. Baroni, presta atenção. A gente é muito bom. Porque isso é uma forma de propaganda da loja, Baroni. Ela tá vendendo o produto, Baroni. Isso foi um direcionamento mercadológico, sei lá como dizer isso. Na verdade, é porque essa galera ganha por comissão. Então eles ficam em cima de você pra ganhar mais dinheiro. É uma forma deles forçarem as vendas. É. Não é propaganda exatamente, mas é. Beleza. Falando em propaganda... Onde as pessoas podem nos encontrar, bicho? No Twitter e no Facebook tem... Como que chama? Não, é uma página, não é um Instagram. Não é um perfil, não é um Insta. Não é um site.com. Lá você vai ver tudo, tudo é muito bom. Não é um canal no YouTube. O que é? O que é? Não, nossa ideia. E não é, e não é! O podcast! O canal e o Insta! E no Twitter! Não tem perfil! Isso não é um site! Thiago e Baroni! Eles são podcasters! E agressivos! E agressivos! Quem sabe onde tem? Na internet. No Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Tem também o site www. Tchau. E tem os reis. Os reis é o princípio. Tem um monte de gibi. Gibi dos dois e um livro do Thiago. Acabou. Ai, eu tô escutando a barriga. Cala, desliga essa merda. Não é um jingle. 'Podcast na panela, começa a cantar. Como é bom te ouvir, você chegou na hora H. Adoro o cast com Guaraná. Nossa. Podcast pra ouvir, Thiago e Baronão. Na verdade, é tipo, tinha que ser tipo Thiago Baroni. Oh. É que eu já comentei, aliás, as zoeiras que faziam comigo com isso. Você comentou. Thiago Baroni, prontos para comer. Agora vai. Já quer fazer piada, deixa que façam de verdade. Depois de um sonho bom, a gente levanta, baixa o podcast. Meu nome é Ayrton. Subo no pau de arara, que sou boia fria. Escuto esses bosta e o sol tá subindo.